Não se esqueça de mim, não se perca de mim, não desapareça. A chuva tá caindo e quando a chuva começa, eu quero perder a cabeça. Não saia do meu lado, se grude meu ferro molhado. Vamos embora, ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente se ver. Venha, veja, veja, veja, seja o que Deus quiser. Não se esqueça de mim. De mim, não desapareça. A chuva tá caindo e quando a chuva começa, eu quero perder a cabeça. Não saia do meu lado, se grude meu ferro molhado. Vamos embora, ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente se ver. Venha, veja, veja, veja, veja o que Deus quiser. A gente se rola, se mora, se mora, se mora na porta da igreja. A gente se mora, se mora, se mora, se mora na porta da igreja. A gente se rola, se mora, se mora, se mora na porta da igreja. A gente se rola, se mora, se mora, se mora na porta da igreja. Não se esqueça de mim, não se perca de mim, não desapareça. A chuva tá caindo, quando a chuva começa, eu acabo de perder a cabeça. A chuva tá caindo e quando a chuva começa, eu acabo de perder a cabeça. Não saia do meu lado, se grude meu ferro molhado. Vamos embora, ladeira abaixo. A chuva ajuda a gente se ver. Venha, veja, veja, veja, veja o que Deus quiser. A gente se rola, se rola, se bola, se bola na porta da igreja. Diga outra vez. Put a papa can get mama.